Uma boa noite a todos. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Agradecidos ao Pai, a Jesus e à casa que nos acolhe para tratarmos desta noite de tema tão importante, de um tema muito emocionante, um tema que desperta em nossos corações as melhores vibrações, que é sobre o nascimento de Jesus. Daqui uma semana, o mundo ocidental, na sua maior parte, estará comemorando o nascimento de Jesus, no dia 25 de dezembro. É uma data convencional, porque ninguém sabe exatamente quando Jesus nasceu. Pode ter sido neste dia, pode ter sido hoje, o nascimento de Jesus, por volta de 2000 e poucos anos atrás. Pode ser que Jesus tenha nascido em janeiro, lá no dia 6 de janeiro, porque os nossos irmãos ortodoxos, católicos ortodoxos, comemoram o nascimento de Jesus dia 6 de janeiro. Não temos como saber historicamente quando Jesus nasceu. Mas isso é o dado menos importante. O mais importante é que Jesus nasceu. E o mais importante é saber o que se passou naquela noite maravilhosa. Aquela noite de luz que até hoje faz vibrar o coração de pessoas em várias partes do mundo, faz vibrar o coração de encarnados e desencarnados quando se lembram desse momento. O momento que Jesus cumpre uma promessa e surge entre os homens como um homem. É sobre isso que nós falaremos nesta noite e vamos procurar entender o que significou o Cântico das Legiões Celestes. Nós temos este episódio registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, os versículos 8 a 14, dizendo que os pastores que estavam nos campos cuidando das ovelhas, então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Porque os anjos, como ficou conhecido na época, ficaram conhecidos, espíritos de alta elevação espiritual, foram procurar os pastores. Foram anunciar a chegada daquele menino tão esperado, porque os judeus aguardavam ansiosamente a vinda do Messias. E quando nós estudamos as religiões dos povos antigos, quase todos eles tinham uma expectativa muito grande da vinda de um ser especial, que viria redimir a humanidade, viria conduzir. E há uma razão, porque em tantas culturas, em tantas épocas diferentes, os homens tiveram essa compreensão de que alguém muito importante viria à Terra. Isso porque, há muito tempo, quando a humanidade ainda estava se formando aqui no planeta, Jesus se reuniu no espaço com milhares de espíritos profundamente necessitados de novas oportunidades evolutivas. E prometeu a esses seres que um dia ele viria pessoalmente trazer um novo direcionamento a essas vidas. E ele cumpriu a sua promessa. Esses espíritos que vinham de um outro mundo, que estava numa transição muito parecida com o nosso, já não mereciam mais aquele mundo. E Jesus os acolheu amorosamente na terra, que se organizava para receber a humanidade, para formar aqui esse grande palco de evolução que esse mundo se tornou. Essa grande escola, esse grande hospital, esse grande lar que nós temos no nosso sistema solar. E Jesus deixou gravado no coração desses espíritos, então, a sua mensagem. Eles, ao reencarnarem ou encarnarem aqui, na humanidade primitiva, começaram a elaborar no seu pensamento religioso e através de comunicações espirituais também, foram formulando essa ideia da vinda de um ser especial à Terra. E cada povo, acreditando nessa mensagem, nessa vinda desse emissário especial, traduziu na sua cultura, na sua religião, de diferentes maneiras. O povo hebreu foi aquele que melhor fixou essa ideia. Por isso que a ideia de um Messias era tão forte nesse povo. Por isso que até hoje muitos deles, que não compreenderam a missão de Jesus, ainda aguardam a vinda do Messias, desse ser especial. Mas o que se passou naquela noite foram fenômenos extraordinários. Aqueles que eram sensíveis e puderam perceber toda aquela vibração, todo aquele amor que invadia o mundo e que viria ali sendo materializado na figura de uma criança, teria o poder de transformar a humanidade. Por isso que até hoje essa notícia evoca naqueles que compreendem o significado da vinda de Jesus essa emoção, essa alegria tão grande. E o Natal ele deve representar para nós uma grande oportunidade de voltarmos a pensar em Jesus. Voltarmos a pensar no significado da sua vinda. Por que Jesus mesmo veio à Terra? O que ele quis ensinar a nós? Que renovação ele trouxe para todos nós? Estamos nós nos preparando corretamente para o Natal, essa data convencional que daqui uma semana nós estaremos festejando, comemorando? Estamos nós realmente entendendo o que essa data significa? Vamos perceber então por aquilo que nós vamos falar hoje. Então, para contemplar as crianças, tanto as crianças que não cresceram, quanto aquelas que já cresceram, a levar as crianças daqui, né? Mas nós vamos então assistir um vídeo que é uma das melhores representações desse momento. De todos os documentários, todos os filmes, esse pequeno desenho que faz parte de uma série bíblica muito bonita, muito inspirada, ela nos traz uma ideia de como pode ter sido esse momento em que os pastores foram convocados por esses espíritos superiores, que ficaram conhecidos como anjos, talvez para prestar o primeiro socorro àquela família que estava ali num estábulo com uma mãezinha parindo a sua criança, tendo apenas o pai ali ao lado para ajudá-los. Talvez quisesse a espiritualidade que eles fossem lá contemplar aquele menino que acabara de nascer ou que levassem algo que pudesse amparar aquele casal. Aí já temos a primeira lição do nascimento de Jesus. Ele, aquele ser magnífico, capaz de idealizar um mundo e receber almas para evolução, optou pela forma mais humilde de nascer. De um casal pobre, num ambiente desprotegido, num ambiente muito simples. Dizendo que a maior grandeza que o espírito pode ter não está no exterior, mas está na sua natureza espiritual. Vamos ver como pode ter sido então essa anunciação aos pastores. Todas aquelas pessoas de lugares distantes. Imagine que as histórias que estarão contando. Acho que é bom. As histórias são duas iguais. As verdadeiras são impedidas. E as restantes são todas mentiras. Mesmo assim, eu gostaria de estar lá. É melhor se acostumar com isso, rapaz. Nada de importante jamais aconteceu em Belém. Tá bom, né? Nove horas. Eu gostava de notas de grande apoio. Uma mensagem para todos os povos. Pois nasceu neste dia, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será testemunho. Encontrareis o bebê envolto com a luz e deitado numa manjedoura. Temos que estar de acordo. Mas e quanto ao seu dono? Ele vai ficar seguro. Esta noite nasceu o Salvador do mundo. Então, os anjos anunciaram aos pastores e cantaram o glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Eu gostaria de ter sido um pedaço de palha que estivesse no chão nesse momento para presenciar esse momento tão especial que foi a vinda de Jesus. Porque imagine aquelas pessoas que tiveram o primeiro momento, o contato com aquele menino especial, com aquela criança que viria transformar o mundo para todo sempre. Mas aqueles que puderam viver aquele momento certamente se transformaram em suas vidas, porque puderam presenciar ali algo extraordinário. E o Evangelho nos relata outros episódios impressionantes. Diana, que reconheceu Jesus como Messias, e outras pessoas mais que perceberam que ele era o grande esperado. Mas fica para nossa reflexão qual era o significado desse cântico das legiões celestiais, que foram esses espíritos que vieram numa grande legião acompanhando Jesus. Jesus teve 12 colaboradores encarnados diretos quando ele iniciou o seu ministério, só que o número de seres espirituais, de espíritos, de diferentes categorias espirituais que acompanhavam o mestre e seguiam as suas ordens era impressionante. Por isso que existem episódios que são narrados no Evangelho que nós podemos entender que Jesus podia agir com muita tranquilidade, porque a equipe que era comandada por ele era muito numerosa. E eles então, nesse momento, muito felizes, muito alegres de perceberem que nós aqui na Terra teríamos uma grande oportunidade de acelerarmos a nossa evolução. Mas antes de compreender o que significou esse paz na Terra, boa vontade para com os homens, vamos ver qual era o panorama da fé no tempo de Jesus. Nós vamos falar de Roma e Jerusalém apenas, mas dali dá para nós tirarmos uma ideia de como era a humanidade no tempo de Jesus. Então nós vamos ter em Jerusalém algumas situações, como a opressão contra as mulheres. Era muito comum então, no caso de adultério, o apedrejamento da mulher. Embora a lei de Moisés determinasse que o homem adúltero também fosse apedrejado, mas na maioria das vezes o que acontecia? Apenas a mulher era punida. Era uma lei respaldada pela religião. Alguém que matasse outro porque cometeu adultério não era, no código de ética da época, na moral da época, considerado errado. Então, está lá no livro conhecido como Levítico a determinação: se um homem cometer adultério com uma mulher casada, com a mulher de seu próximo, o homem e a mulher adúltera serão punidos de morte. E até hoje há essa pena no mundo, em algumas partes, em que geralmente apenas a mulher é punida, embora tenham tido casos aí em algumas partes em que o homem também foi punido com apedrejamento. Mas nós não vamos nos deter nessa parte triste, não. Tem mais coisa para a gente falar. O sacrifício de animais era uma condição fundamental para o exercício da religião. Havia uma determinação, inclusive também de Moisés, no livro conhecido como Êxodo, que consta lá do Antigo Testamento, que, segundo ele, Deus disse: façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Isso fazia parte das crenças, então, dos judeus naquele tempo. E até hoje há pessoas que acreditam que o sacrifício dos animais para reverenciar a Deus é importante. Alguns poucos grupos judeus ainda conservam essas práticas. E nós vamos ter também a corrupção dos religiosos no tempo de Jesus, não muito diferente do que nós vemos hoje. O que que acontecia? Os líderes religiosos eram comprometidos com os interesses terrenos. Foi por isso que Jesus disse, então, certa vez: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Esse era o panorama, então. Ah, e ainda nós temos mais para falar. Que nesse tempo de Jesus, quando ele nasce, Deus reflete a imperfeição do homem. A concepção que o homem tem no tempo de Jesus é de um Deus que é como os humanos, que tem raiva, tem ira, tem uma série de sentimentos típicos nossos. Como nós vamos ter a ideia de um Deus exclusivo de um único povo. Os judeus no tempo de Jesus achavam que Yahvé era só deles, que não olhava pelos outros povos, que não se importava com os outros povos. Por isso que em muitos momentos eles acreditavam que Yahvé fazia com que eles ganhassem as guerras, em detrimento de outros. Deus precisava ser agradado com sacrifícios, como as pessoas que precisam ser bajuladas para que não fiquem com ira, não fiquem com raiva. Então Deus precisava ser aplacado. Deus se enfurecia contra a sua criação. Qual é o relato que nós temos da suposta destruição do mundo no dilúvio? Deus fica enfurecido com a humanidade. Ele acha que tudo estava errado e manda destruir tudo e só salva uma família, a de Noé. Quem é esse ser que, num momento, está tudo bem, de repente, fica com raiva da sua criação e manda destruir? Então, o que que representa isso? Na época, os homens criaram essas ideias, essas histórias, para interpretar os fatos que eles viram, que eles vivenciaram, e achavam que Deus era como os homens. Deus era imperfeito, como os homens são imperfeitos. Porque se nós formos ver isso aqui é sentimento nosso. Ser exclusivista, querer somente para nós algo, precisar ser agradado com bajulações, isso é algo nosso. Ter fúria contra aquilo que é seu, isso são características, então, que o homem atribuiu a Deus, mas elas são nossas, seres que somos imperfeitos. Deus, como perfeito, não poderia ter esses sentimentos. Mas era isso que estava na mente e no coração dos homens naquele tempo, como permanece no coração de muitos. E por fim, nós podemos ainda relacionar que o mesmo Deus que eles admitiam ser muito bom era o que tinha permitido surgir o mal, o anjo caído que mais tarde viria pôr a perder a obra de Deus. Aí nós perguntamos: onde há inteligência no Criador permitindo que algo surgisse que pudesse rivalizar com ele? Então essas ideias eram ideias imperfeitas que na época os homens concebiam a respeito de Deus. Mas não era diferente em Roma. Embora eles tivessem um outro sistema de crença, os valores, as ideias, a forma de conceber as divindades eram as mesmas dos judeus. Embora os romanos fossem politeístas e os judeus monoteístas, ou seja, judeus acreditavam num Deus único, e os romanos acreditavam em muitos deuses, porque era uma herança cultural da colonização, da apropriação que eles fizeram da religião dos gregos. mas o fundo da religião é praticamente o mesmo. Nós vamos ver, olha, também existia uma opressão muito grande contra as mulheres nessa época. As sacerdotisas, que eram elementos de ligação entre o povo e as divindades, elas eram obrigadas a se conservarem virgens. Se elas se maculassem, como era a concepção da época, elas eram trancadas para morrer em abandono, de sede e fome. Então a mulher era conduzida e era oprimida pelo homem, como era no povo judeu, sob o respaldo da religião. Eles também tinham algo semelhante aos judeus, que era o sacrifício de animais, como sendo necessário para agradar as suas divindades, da mesma forma que os judeus tinham no tempo de Jesus. Rituais e sacrifícios eram tidos como garantia da ordem. Os romanos também sacrificavam touros, ovelhas, para suas divindades, assim como faziam os judeus. E os religiosos também se corrompiam com o poder. Os sacerdotes das divindades eram designados pelo imperador e pelo senado. E os sacerdotes tinham grande influência na política. Eles tinham uma grande influência sobre os governantes também, porque havia uma troca de favores entre governantes e sacerdotes. Então nós vemos que não era diferente a natureza, o sentimento, as intenções, os desejos das pessoas. Fosse em Jerusalém, fosse em Roma, ou em qualquer parte do mundo, a imperfeição humana, embora se revestisse externamente com outros rituais, com outros nomes, na essência era a mesma. Então nós vamos ver que não havia muita diferença. E ainda tem essa situação. Os deuses romanos refletiam as mesmas imperfeições que os homens tinham, né? As práticas religiosas eram vistas como necessárias para a soberania do império e união das pessoas de uma família e uma cidade. Embora as famílias, as outras cidades rivais, pudessem ser massacradas com o respaldo das crenças das religiões da época. Então, na essência, eram todos muito parecidos. Mas vem Jesus com uma nova forma de falar de Deus. Vem Jesus com um novo paradigma, uma nova diretriz, que seria difícil de ser aceita naquele tempo, que apresentou uma resistência muito grande, apresentaram uma resistência muito grande à mensagem de Jesus. Mas ela era tão poderosa, e ela é tão poderosa, que ela venceu essa resistência. Por isso que hoje, graças a Deus, nós somos cristãos. Graças a Jesus, nós entendemos que muitas coisas que nós já acreditamos no passado, elas representam atraso espiritual. Que aquilo já não é mais importante, que aquilo não é mais necessário para a nossa vida. Felizmente, Jesus, ele nos ensinou coisas que hoje está nos mostrando, então, como nos tornarmos felizes. Vamos ver aqui, olha, que as coisas não eram, então, muito diferentes em Roma, e nós temos que respeitar essas pessoas que professaram e professam as crenças que estiveram presentes em quase todos os sistemas religiosos de todas as épocas. Porque mesmo sendo imperfeitas, fosse a religião dos romanos, fosse a religião dos judeus ou de qualquer povo, em todas elas existem princípios espirituais superiores que os espíritos condutores desses povos inspiraram para que eles pudessem ter um aproveitamento dessas crenças. Então, quando nós analisamos esses povos, essas crenças passadas, ou as pessoas que ainda hoje acreditam nesses sistemas, nós temos que ter um respeito muito grande por eles, porque é o que eles podem conceber e acreditar. Às vezes nós achamos que alguém, porque tem uma determinada crença, ainda está preso a um determinado ritual, é um espírito inferior. Talvez nesse aspecto da crença, mas ele pode ter valores que nós ainda não alcançamos. Por isso que temos que respeitar profundamente todas as crenças. E quando nós analisamos essas crenças passadas, nós analisamos aquilo que também nós um dia acreditamos. Porque também estivemos lá em Jerusalém, em Roma, em tantos séculos depois, crendo nessas mesmas crenças e que foi muito difícil nos libertarmos delas. E sabe Deus quantas crenças nós ainda precisamos nos libertar e que hoje nós ainda conservamos no nosso íntimo. Por isso que não vai aí nenhum julgamento a essas pessoas. Mas vamos ver o que Jesus trouxe de tão revolucionário no seu tempo. Naquele tempo de tanta opressão à mulher, quando Jesus presenciou uma cena de uma mulher fortemente oprimida pelos homens, que iria ser assassinada porque estava sob a acusação de adultério, qual foi a nova diretriz que ele deu para a humanidade? Ele disse então para aqueles homens tão desejosos de punir a pobre mulher, ele disse: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Tão sábio, tão hábil, ele poderia ter dito: eu vou atirar a primeira pedra porque eu não tenho pecado. Mas não, ele disse: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele foi tão generoso porque ele não só salvou a vida da mulher, ele salvou aquelas pessoas da hipocrisia também, e salvou aqueles homens tão severos, tão exigentes na conduta da mulher, de se tornarem assassinos. Porque ele tocou fundo na consciência deles, disse: se vocês são puros, atirem a primeira pedra. Jesus poderia ter atirado, mas ainda assim ele não o fez. Porque ele entendia que fosse o erro que ela tivesse cometido, ela responderia perante a lei de Deus. Porque essa é a condição do espírito puro. Ele sabe que ele não precisa punir o seu irmão, porque a punição está dentro da própria pessoa. Então Jesus vinha mostrar que nós temos que ter compaixão por aquele que erra. Nós podemos sim deter aquele que está cometendo erros, cometendo violência, para que ele não cometa mais. Podemos colocar medidas disciplinares, educativas, como a lei prevê, mas nós não podemos achar que nós vamos punir ninguém. Nós não estamos no mundo para julgar, condenar e fazer ninguém sofrer. Porque nós sabemos que, na verdade, cada um já traz dentro de si a sua sentença e a sua condenação. O adúltero passará pela situação que ele criou ao outro. O agressor será agredido, porque a lei de ação e reação, ela é inflexível. Ela só pode ser mudada se nós aprendermos a amar. Por isso que Jesus, numa certa ocasião, disse: o amor cobre uma multidão de erros. Se a gente se esforçar muito por amar o próximo, muitas das nossas faltas podem ser atenuadas, podem ser não mais necessárias provações, expiações para nos libertarmos delas. Por isso que esse convite a amarmos, a sermos generosos, a refletirmos sobre a mensagem de Jesus, ele é tão importante, porque ele é capaz de minimizar as nossas dores. Ele é capaz de fazer diminuir o nosso sofrimento. Jesus nos ensinou isso. E ensinou sermos misericordiosos nesse episódio. Mas ainda assim ele alertou a mulher: vá e não peques mais. Deixando muito claro que ele não estava abonando a conduta dela. Ele apenas estava impedindo que um assassinato fosse cometido. Mas que ela poderia, se reincidisse em erros, poderia sofrer consequências severas no futuro. É a recomendação que ele deu para todas as pessoas que vinham muito perturbadas, muito sofredoras. Ele deixou muito claro a existência da lei de ação e reação, que aquilo que se volta contra nós na vida é porque nós desencadeamos um dia. Por isso que nós temos que pensar muito antes de fazermos qualquer coisa que possa ferir, agredir alguém, porque aquilo volta para nós inevitavelmente. Nós queremos perdão, mas temos que nos comprometer a não errar mais. Queremos renovação na vida, mas nós temos que nos comprometer conosco, com a gente mesmo, de que nós não erraremos mais. Jesus também ensinou algo sobre o sacrifício dos animais, quando ele disse: deixa o teu sacrifício no templo, vai e reconcilia-te com o teu irmão. Jesus não acabou de vez com o sacrifício, Mais tarde isso caberia a Paulo na sua interpretação do cristianismo, dizendo que a morte de Jesus faria superar todos os sacrifícios animais. Foi a forma como as pessoas na época conseguiram entender que para Deus não precisava sacrificar animais. Mas ele ensinou que o mais importante do que oferecer um animal em sacrifício a Deus, ou oferecer qualquer coisa que nos digam que é um sacrifício a Deus, seja dinheiro ou bens, que o mais importante, quando quisermos nos dirigir a Deus, é nos reconciliar com o nosso irmão. Não só o nosso irmão consanguíneo, mas o nosso irmão de humanidade. Você quer ter um diálogo direto com Deus? Quer ser ouvido e ouvir a resposta de Deus? Tira do seu coração a mágoa. Arranca do seu coração o ressentimento. Apaga da sua memória aquela ideia de condenação daquele que errou contra você. Tenha misericórdia, tenha sentimento de perdão por ele, e você poderá se dirigir a Deus e ouvirá a resposta de Deus no seu coração. É por isso que ele disse: não precisa do sacrifício, o mais importante é reconciliar-se com as pessoas, é ter paz no coração. Esse é o caminho de nos comunicarmos com Deus. É amar os seus filhos, que são os nossos irmãos. Jesus também ensinou algo diferente no seu tempo. Ele ensinou que a corrupção do religioso precisava ser banida, precisava ser eliminada. Quando quiseram envolvê-lo ali na questão dos impostos, transformando o imposto numa questão política e religiosa, o que ele disse para os homens? De quem é a moeda? Quem é o rosto que está ali na moeda? É de César? Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele deixou muito claro que nós não podemos usar as questões espirituais para manipular pessoas, para controlar as pessoas, para formarmos partidos, ideologias, não. A mensagem de Deus, a mensagem espiritual para o homem é a de renovação, de boa vontade, de união de todos, e não a de formação de partidos, a de formação de grupos que se opõem a isso ou aquilo da sociedade. Jesus deixou muito claro que religião não podia ser usada como forma de manipulação de interesses, jamais. Esse episódio nos mostra isso, então. E Jesus, ele mostrando então de forma diferente, né? Enquanto naqueles sistemas de crença da época os homens idealizavam a divindade com as suas imperfeições, Jesus dá uma outra indicação para o homem. Ele diz para o homem buscar a perfeição de Deus, que nós não idealizássemos Deus com aquilo que nós somos, mas que nós nos transformássemos para nos tornarmos perfeitos, entre aspas, como Deus. Foi no episódio quando ele disse: sede perfeitos como é vosso Pai Celestial. É lógico que Jesus sabia que a perfeição que o homem alcançaria jamais seria como a de Deus. É a perfeição relativa do espírito humano, porque ser perfeito como Deus não seremos. Mas ele deixou claro: nós não temos que plasmar, idealizar Deus com aquilo que nós somos. Pelo contrário, nós temos que nos aproximar de Deus tentando deixar as nossas imperfeições, deixando de lado aquilo que nós somos de imperfeito, e não idealizar Deus como nós somos. Muitas pessoas fazem isso ainda hoje. Acham que Deus tem a sua opinião. E não é assim, gente. Deus não pensa como a gente. E nós estamos muito longe ainda do pensamento do Criador. Para podermos um dia compreender o que Deus deseja, é só quando nós mergulharmos nas profundezas do amor. Quando a gente viver intensamente esse sentimento por todos os seres, aí nós começaremos a nos aproximar da mente de Deus, porque nós estaremos em comunhão com Ele. E aí nós conseguiremos entender realmente qual é a vontade de Deus. Um coração sem amor não sabe qual é a vontade divina. Porque o amor é a grande força que sustenta, que conduz, é a grande força que mantém tudo no universo em equilíbrio. As leis que a física descreve dizem que o universo era para ser um caos. a vida nesse planeta não deveria existir pelas leis químicas, físicas, mas há uma força tão poderosa que contraria tudo isso e faz tudo estar em harmonia para que estejamos aqui e possamos evoluir. E que força extraordinária é essa que sustenta o universo, que sustenta o nosso planeta, que sustenta a vida nesse planeta? É o amor. É essa força poderosa que é capaz de transformar as pessoas, que faz as pessoas serem melhores nessa época do ano, por exemplo. Porque nós sentimos um pouquinho desse amor universal. Porque a lembrança de Jesus nos faz refletir um pouco em amor. Porque há vibrações intensas dessas mesmas legiões espirituais que um dia vieram aqui acompanhar Jesus na sua encarnação, que nos inspiram, porque a nossa mente se abre a essa lembrança tão doce do nascimento de Jesus. E é por isso que nós temos um pouco mais de boa vontade nessa época. Se não tivermos, vamos pedir em prece, em oração a Deus, para que o nosso coração se abra. Porque a gente vai sentir essa vibração poderosa que envolve o mundo cristão nessa época. Porque a nossa memória, a nossa lembrança, recordando de Jesus, faz ressurgir esse sentimento que ainda está tão pequeno dentro de nós, que ainda é tão inicial, mas que é assim, ainda assim, é capaz de nos fazer sentir tão bem. Imaginem a felicidade que nós teremos um dia quando nós só tivermos amor no coração. Imagina o estado que nós vamos viver permanentemente. Por isso que nós temos que nos abrir nessa época como um exercício, nos abrir a essa compreensão, a esse chamamento que essa época tem, traz, para que possamos refletir sobre o amor. E a vinda de Jesus foi um projeto dos primórdios da formação da humanidade terrena, que eu já citei no início. Houve uma movimentação intensa no mundo espiritual, espíritos diversos atuando para que tudo ocorresse satisfatoriamente para a vinda do Mestre. E o Cântico das Legiões Celestes representava a expressão de alegria de espíritos auxiliares da missão de Jesus. E o Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para os homens, é o que o Espírito Emmanuel disse numa das suas extraordinárias mensagens, dizendo o seguinte: que o louvor celeste sintetiza em três enunciados pequeninos a plataforma do cristianismo inteiro. Ao cantarem para os pastores, eles estavam dizendo, na verdade, que aquele Messias não era o guerreiro que os judeus esperavam. Era um ser diferente. Não era um homem que dominaria com armas, com guerras, com imposições. Seria um homem que traria as bases de um novo mundo. O mundo que nós estamos ainda aguardando que se faça nesse planeta ainda hoje. Ele diz então que o Glória a Deus nas alturas, significando o imperativo de nossa consagração ao Senhor Supremo, de todo o coração e de toda a alma. Glorificar a Deus é lembrarmos isso, que o Pai, ele deve ser o nosso alvo primeiro da vida. O nosso maior objetivo de vida deve ser buscar a Deus. O paz na terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia com todas as criaturas. A missão de Jesus foi nos ensinar a vivermos em paz, sem violência. Quando Pedro atacou o soldado, Jesus deixou claro: quem viver pela espada perecerá. Quem viver pela violência só vai conhecer violência. Jesus advertiu Pedro ali para que ele não mais atacasse ninguém, mesmo que fosse uma causa justa, jamais feríssemos alguém. E boa vontade para com os homens, definindo nossas obrigações de serviço espontâneo, uns à frente dos outros, no grande roteiro da humanidade. Quando Jesus já tinha ensinado tudo para eles, e ainda assim eles ficavam lá se perguntando: quem é o maior no reino dos céus? Jesus tinha que explicar mais claramente. O que ele fez? Foi lavar o pé dos discípulos. Mas como assim o mestre lava o pé dos discípulos? Sim. Se o mestre cuida do discípulo, Um discípulo não pode querer ser maior do que o outro. Um discípulo não pode ter a pretensão de ser superior ao outro, porque se o próprio mestre lava e cuida do discípulo, ninguém é maior do que o mestre. E Jesus nos mostrou isso. Nenhum de nós é maior nesse mundo. Nós somos irmãos. Nós temos que nos ajudar uns aos outros. Foi a grande lição. Ele teve tão boa vontade com as pessoas, que quando já não dava mais para explicar falando, ele partia para as ações concretas, para ver se tocava o coração das pessoas. Foi por isso que ele lavou o pé dos discípulos, então. Sempre que nós nos julgarmos maiores que alguém, lembremos desse episódio. Se Jesus fez isso, nós temos que fazer tudo pelos nossos irmãos. Temos que ter compaixão, temos que auxiliá-los, temos que ajudá-los, não importa o quanto nos custe. E o Natal, esse cântico das legiões celestes, o que, que ele deve representar para nós? É a lembrança do nosso compromisso com Jesus de trabalhar pelo progresso da humanidade. Nós que somos tocados pela mensagem do Natal, que somos tocados pela mensagem de Jesus, temos que lembrar isso. Nós estamos no mundo para viver essa mensagem, para traduzi-la em ações, para traduzi-la em palavras, para manifestarmos no mundo essa mensagem tão poderosa. É por isso que o cristianismo verdadeiro triunfou. Até hoje triunfará no mundo, porque existem pessoas que acreditaram tanto na mensagem de Jesus e viveram essa mensagem e demonstraram para o próximo o valor dessa mensagem. Nós que somos cristãos e queremos muito seguir o caminho que Jesus nos indicou, se nós quisermos contribuir para um mundo melhor, nós temos que nos colocarmos na condição de bons samaritanos, daquele que levanta o caído, daquele que cura, daquele que assiste, daquele que protege, daquele que guia, daquele que orienta. É aí que nós estaremos vivendo verdadeiramente a mensagem de Jesus. E, para finalizarmos, nós temos a prece diante da manjedoura, psicografada pelo Chico Xavier, aqui narrada também por ele, e que nos mostra claramente como nós podemos exercer isso em nossas vidas, então. Vai ser o nosso fechamento dessas ideias, esperando que Deus nos ilumine através dessas ideias, dessas palavras, para que a gente possa realmente viver essa época aqui com esse espírito de amor, de bondade, de fraternidade. Quer apagar a luz? Vocês estão ouvindo bem? Vai voltar então. Senhor, diante da manjedoura, prende-nos de cegos o coração, ensina-nos a abrir os braços para receber-te. Não nos renegues ao caminho de nossas ilusões. Nem nos abandones ao luxo de nossos problemas. Vimos ao teu encontro, cansados de nossa própria fraternidade. Sol da vida, não nos confies as terras do norte. Fortalece-nos o bom ânimo, reaviva-nos a fé. Induze-nos à confiança e à boa vontade. Tudo que renunciaste ao céu em favor da terra, ajuda-nos a descer com o supremo bem para sermos mais úteis. Tu que deixaste a companhia dos anjos, sábios e generosos, por amor aos homens, ignorantes e infelizes, auxilia-nos a estender com os irmãos mais necessitados que nós mesmos o tesouro de luz que nos trazes. Defende-nos contra os vermes da vaidade, ampara-nos contra as setas do orgulho, conduz-nos ao caminho do trabalho e da humildade, e reconhecidos à frente do progresso de nossa esperança, nós te rogamos, sobretudo, os dons da simplicidade e da paz, para que sejamos contigo fiéis a Deus, hoje e sempre, assim seja. Fica a nossa mensagem, então, para que todos possam, nessa época, pensar, refletir mais. E temos aí a indicação de como podemos estar mais próximos de Jesus. Será através da caridade, do amor ao próximo, é que nós estaremos junto ao Mestre. E sentiremos algo diferente em nós. Sentiremos que a nossa vida se renova, porque Jesus, ele é renovação em nossas vidas. Jesus, para aquele que compreendeu verdadeiramente a sua mensagem, é alegria, é esperança, é força, é paz. Muito obrigado a todos, tenham um excelente Natal, que o próximo ano seja repleto de realizações, que todos possam encontrar muita paz, muita harmonia e sejamos todos muito felizes, independente do que aconteça. Porque quem tem Jesus no seu coração tem felicidade. Muito obrigado a todos.